Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, uma e um, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico, no oferecimento de Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija, Max Pianges. Canta só tu, ô... Oh, não, aí perde toda a grana, não, não tá vou demais. Acabar com a Coca-Cola, né, cara? Torcida da Sorte traz celular LG GU 230 mais Claro Chip por apenas R$ 32,90 mensais só na Colombo. Saudando a rapaziada do Pretinho. Fala aí, Porã. Oi, Maurício. Tudo bem? Olá, nossa querida e estimada audiência em todo o sul do Brasil. Max Pian já deu o ar da graça, eu né? Eu dei o ar da graça pedindo que Maurício Amaral cantasse, mas no momento, Maurício Amaral, cumprimenta fãs só de dentro do ônibus e não canta, não mais. Não canta mais. Do aquário, do aquário. Momento mascarado. Através do vidro. É, e não é do window. Through the window, tá ligado? E aí, Everton Cunha, tudo bem? Tudo bem, você está bem? Como é que está? Como é que foi a tua manhã? Through the glass. Foi boa de trabalho. Dormiu bem também? Tá bem. Acordou que horas? Trabalhei, acordei às 8h15. Tem o hábito de tomar café? Tenho. Qual mais ou menos é assim o cardápio do teu café? É leite nesse café, açúcar mascavo, né? Sim, porque eu não uso açúcar branco. Ah, pois é. Açúcar mascavo. Não uso açúcar branco, que é muito refinado, né? Adoro. Dois pães integrais, não é mesmo? Certo, quero tomar café contigo. Requeijão e melado. Não come cacetinho, então, no café da manhã? Não, eu como aquele fatiado. Tem zap. Como é que é? Requeijão e melado? Requeijão e melado. É só isso. Puta, eu adoro isso, cara. Demais. Que adora melado? Requeijão e geleiazinha por cima. Sim. Ah, e aí tu escova os dentes antes ou depois do café? Antes e depois, como é que fica? Fica. Depois ele vem trabalhar. Pois é, envergonhante. E entre as duas refeições... Não tô entendendo. Eu gostei, desde ontem eu gostei da ideia de quando tu te apresenta eu fazer esse interrogatório. Achei legal. É bom. As pessoas conhecerem mais. Como é que vai, Potter? Tudo bem, tô bem. Tá bom o interrogatório? Tá bom, né? E a estrela móvel é ela! Rodaica, eu tenho nojo de... Ela foi almoçar em Londres, né? A Rodaica está vindo mais uma vez de uma temporada no estrangeiro. Deus, pois é, tô pegando gosto pelo negócio. O que tu comprou lá de legal, Rodaica? Coisinhas, viagens. Mas fala uma coisa legal aí, pô, pra gente ficar curtindo esse momento. É que, na verdade, lá agora é o início da temporada de verão. Adoro isso! Todas verão as lá agora é o início de uma temporada. Sempre verão o início europeu, de alguma então, temporada. Então, na verdade, eu já antecipei Summer algumas dreams compras de pro verão. Nossa senhora, né? Rodaica vai abalar assim, no patrão. Já aviso as meninas que este vai ser o ano colorido e dos florais. Florais. Ah, dos florais. Bom, muito toma, estampas florais. Estampas florais, eu, assim, flores eu noto, na cabeça, eu noto, nossos pés descalços. Eu noto flores também nas calças, como é que é? Meia calça com meia flor. Lá inclusive tem uma variedade maior de meia calça coisa, estampada. Aquela coisa de bagaceira mesmo, de mulher. Não, não é bagaceira, não. Que é meio de renda. Calma, é que tu não negócio... entende muito bem de não moda. Não entendo, mas então, eu não entendo nada de prostituta. Mas de prostituta eu entendo. É mesmo, elas andam com essas coisas aí. Sabe... E Rodaica, tu trouxe pra vender as meias ou não? Não tenho coragem. Ô, Rodaica... Maurício, mesmo que eu trouxesse 50, não conseguiria vender nenhuma. Ah, ia ficar com todas? Não ia ficar com todas. A gente não ia dar uma boa sacoleira. Não, a gente com certeza tem certeza de que tu vai acertar a próxima tendência, porque o Potter, quando veio de New York, Manhattan, acertou ele... também. Errou tudo. Só acertou a camiseta gola V. Primeira coisa. A sainha aquela. Não. Primeira coisa. Falei que seriam meias calças de prostitutas e saias minúsculas de mulheres. O que a gente viu, por exemplo, tá cego? Eu não tenho visto isso na rua. Eu tenho visto. Outro detalhe, falei de gola V. Todo mundo de gola V. Eu não uso gola V. Ou seja, as três informações que eu dei, as três estavam corretas. Eu defendo o Potter porque ele tava correto. Gola V tu acertou. Só a única que eu confio. Olha, encontrar uma ou duas pessoas é fácil, né? Tem um louco. Não, mas todo mundo usa. Como assim, cara? Assim, reserva as coisas. O Potter, ele veio aqui e nos disse o que os trendsetters iam usar. Quem? Os trendsetters. Os colocadores de tendência. Adoro. Esses caras, eles estão todos usando o que o Potter falou. Agora nós somos brega. Nós, tigrão. Olha a blusão do Maurício. Blusão de lã. Vamos ter que twittar esse blusão. Mas eu quero falar pra você vocês que é tendência. Quero dar os parabéns pro Maurício Amaral. É tendência, blusão do Maurício. É tendência, blusão do Maurício. Parabéns, Kodaka. E é um baita blusão, tio. Não, não, baita blusão. Isso aí. Parabéns. É tendência em Machu Picchu há uns 10 anos. Acontece 100 anos. Acontece o seguinte. Essas estampas étnicas, isso aqui elas é são peruano, tendência tá? também pra esse inverno. É que aqui a gente tá no inverno, não podemos tá falar bom. Do sabe verão ainda. Sabe quando eu comprei ainda, essa blusão tem aqui? Outra, 1920. Não, tava na moda. Em pleno verão de Capão da Canoa, 48 graus, tinha uma pois feira só, de artesanato. Aí tu já sim, aproveitou. Pensei, bah, vou comprar um blusãozão de artesanato. Tu gastou dinheiro nisso, ninguém te deu. Tu tá te vingando, velho. Não, para aí, eu preciso dizer aqui, o Maurício, ele não segue tendências, o Maurício é o Maurício Amaral. Boa, obrigado. Isso torna ele. Como cara, tu. Olha, olha a jaqueta é, de a cobrador jaqueta de ônibus aqui. É. A jaqueta do Pi também. Vai lá, mas aqui é só pra, claro. Só pra encerrar o assunto viagem. Eu tô preparando um post bem legal com fotos, vídeos e as impressões que eu tive dos lugares que eu andei, porque eu aproveitei que eu já conhecia a cidade pra ir em lugares que eu não conhecia. Conhecia Londres, que são aqueles lugares que as pessoas vivem de fato, onde as coisas de quem mora lá acontecem. Não é tão aquela visão turística, turismo, né? Que eu achei legal poder fazer isso. Que legal. E todas essas impressões eu registrei enquanto eu tava lá e eu tô preparando um post pro blog, o Rodaik e Fetter. Depois a gente pode até botar o link no blog do Pretinho pra galera se achar. É isso aí, cara. Pra quem não ficar né, viajando, que a gente tá falando aqui, o blusão do Maurício já tá no Pretinho underline básico no Twitter. Tá lá. Muito bom. Hoje é quarta-feira, 2 de junho de 2010. Hoje é dia do importante e entusiasmante pólen. É, sim, pólen. Hoje é dia do pólen, cara. Sim, até teve aquela música pro pólen que a Vanessa da Mata fez, né? Com o Ben Harper, aquela pólen. Sem pólen não tem flores, né, cara? Não tem plantas, não tem muita coisa. Né? É, acho que sem pólen. Não tem a sem mel. Abelha não vai. Não tem mel também. Não, o importante no processo é a abelha, a né? Abelha que vai lá e retira. Transporta o pólen. É. Sim, então ela que fecunda outras flores. Sim, né? Por exemplo, os passarinhos transportam sementes, são eles que espalham as sementes. É verdade, o passarinho transporta semente, Magneto. Destaques do. Canta semente, amor, canta aí. Destaques do Clique RBS. Maurício, Maurício Pandeiro. Semente, semente, semente. Obrigado, Maurício. Gente. A Coca-Cola, pô. Canta a Coca-Cola também. Maurício Pandeiro. Destaques do Clique RBS, o mundo é bem maior que esse estúdio. Sabe que o Maurício foi expulso aqui, né, geral do Grêmio, que ele tava estragando todos os cantos. Tá tudo errado. O diretor do presídio confirma afastamento de agente que agrediu presos em Tubarão. Vocês viram as imagens? É o mínimo, né? Cara, é grosseria, cara. Imagens exibidas na noite de ontem pela RBS TV mostram Carlos Augusto Macedo Mota dando chutes e cotoveladas em dois detentos. Puxando o cabelo, cara, dando ele coisa. Pega os caras no camburão e já diz, eu vou dar um pau em vocês, mas um pau que vocês não vão esquecer. E aí puxa os caras pelos cabelos pra dentro da delegacia e ali arrasa. Quem filmou? Será que foi um preso que filmou? Foi, é uma imagem aquela de celular. Não, não, isso é um preso. Ninguém fala, né, do preso ter um celular que não, faz não, vídeo. Não, mas não é um preso. Não, cara, não, um não é preso, cara. Um agente lá. É um agente. Cara, é lamentável. Mas os presos também alguém queria derrubar o clima. O clima tá muito legal nessa delegacia. Internamente lá hoje os caras um colega do cara gravou ele, ele tá demitido. Cara, mas não é só nessa delegacia, o sistema prisional brasileiro é um caos. Não, cara, não é isso que eu falei, o clima entre colegas. Tá do cara. É, o Porã veio aqui, cagou pra o Maurício, eu filmei e dei pra Globo. Exatamente. Aí o Porã foi demitido. Alguém queria derrubar o Mas essa o história aí de polícia bater, isso aí acontece... É que vem à tona, isso né? aí é histórico da polícia brasileira, cara. O negócio é que quando vem, né, quando aparecem as imagens, né? É verdade, tem Marcelo, imagem, né? Essa podia ser o teu destaque, né, podia Marcelo? Ser um dos meus destaques, mas... Tô te furando, hein, Marcelo? Infelizmente, o Clique RBS... Infelizmente, não. Felizmente, o Clique RBS... Está fazendo jornalismo de verdade. É bom, influenciado por ti, com certamente. Certeza, com a concorrência no calço ali deles. Aí eles fazem ali, trazem um pouquinho de violência, de sangue, um pouquinho de notícia informativa, de informação. Sai um pouquinho dessa receita de bolo que é o jornalismo. Cala a boca, Marcelo! Oxe. É verdade. Ministro da Saúde reforça pedido para que as pessoas se imunizem contra a gripe A. Eu tive que subir lá no alto. A procura pela medicação foi baixa por parte dos adultos com idade entre 30 e 39 anos e crianças de 2 anos a 4 anos. Os efeitos colaterais são mínimos, apenas as pessoas que têm alergia a ovo têm que conversar com o médico antes de tomar a vacina. Ah, e também é importante lembrar que dá HIV negativo, positivo. né? Falso HIV positivo. Isso é um tipo de coisa que tu não deveria falar no último dia de vacinação, por exemplo. Não, não é que vai pegar AIDS. Que você vai fazer lá depois, vai fazer o exame, vai dar positiva. Falso. Pode e dá positivo ser, um monte de doença. Pode ser que dê, né? Não quer dizer que vai dar. Aí. Depende. Pode ser. Se é um você HIV positivo, é uma boa desculpa pra sua mulher. Então fica a dica. Tomei a vacina, amor. Meu Deus. O negócio é sério, cara. Tem que se vacinar. Hoje tem que se vacinar, é o último dia e pronto. Eu já peguei essa. Hoje é o último dia pro sistema público estar cedendo. Claro, se tu quiser pagar os 120 pila depois pra se vacinar. Vocês que tá em falta vacina nas clínicas particulares. É bem difícil de conseguir. Só quem deixou reservada e pagou, conseguiu a dose. Como é que tá em Londres lá, ô Rodaico? Em Londres eu não vi nenhum posto de saúde, graças a Deus. Eu volto a perguntar. Se o governo possibilita para qualquer cidadão a vacina de graça, por que que os seres humanos procuram laboratórios particulares? Posso explicar, Potter? Óbvio, eu tô perguntando. Porque quero uma explicação. A vacina que vem no sistema, nos postos particulares, ela é conjugada. Ela já tem aquele. Ela tem para os outros tipos de gripes. E aí, numa única vacina, tu te imuniza contra as outras gripes, não só a. Tu diz a que vem no, pro particular, é isso? É. Ah, é por isso que as pessoas optam por fazer. Ela chama vacina conjugada. Responde. Tá. E aí a pessoa opta por pagar. Quer pagar, paga. Claro, não quer pagar, não paga. Tá todo tá mundo no seu direito, por uma coisa entendeu? Melhor, a mais. Então. Tá. Uma proteção a mais. Melhor, a mais. Agora, se tu me perguntar se o posto público oferece para os outros tipos, não sei te dizer. Talvez ofereça, mas não em dose conjunta. E tinha calendário, né? Tinha que esperar para se vacinar. Então, de repente... Não, e tem outra, né, cara? Para quem tem grana, a comodidade de pagar. Porque as filas dos postos de saúde hoje, por exemplo. Mas hoje, por exemplo, eu quis me vacinar hoje de manhã, tava uma fila enorme. Sim, mas é que hoje é o último dia, é bem brasileiro. Antes de ontem não tinha fila. Mas eu tava doente semana passada, eu não podia me vacinar, porque eu tinha febre, né? Tá bom, porra. Gosta de uma fila, cara. Porra, eu gosto de uma fila, né? Eu entrei na fila, passei. O policiamento tá reforçado nas estradas devido ao feriadão de Corpus Christi. Legal. As atenções são voltadas pra BR-116, BR-290 e BR-101, que ligam a região metropolitana ao Litoral Norte, a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. Também tem reforço nas rodovias que levam a Pelotas em função da Fena Doce. O Rio Grande do Sul tem esse ano pelo menos 636 mortes em acidentes de trânsito, 4 por dia. Meu Deus. Cara, o 4 por dia chegou a me dar um arrepio quando eu falei. É muita gente. É muita gente. Aí. E pra fechar um aqui do Almir, cara. Bomba da Segunda Guerra Mundial explode e mata 3 na Alemanha. É verdade. Cara, foi em Göttingen. No momento da explosão, um grupo de especialistas, Almir, tentava desativar. Especialistas. A bomba trabalhei de com eles. 500 quilos foi encontrada a 7 metros de profundidade. É de uma marteladeira? Cara, é muito azar. Vamos martelar pra ver o que tá acontecendo martela, aqui. Martela. Martela. Martela. Martela. Martela. Cara, é incrível. Bomba, né, é muito azar, né? É muito azar. Tu morreu em 2010 por causa de uma bomba da Segunda Guerra. Parabéns ao fabricante da bomba, né? Esse aí é confiável. Em nome da arte, mulher passa 700 horas sentada em silêncio. Ah, não, só em nome em da Museu arte. De Nova York. É verdade, Marcelo. Só em nome é da arte. É recorde de tempo que uma mulher conseguiu ficar ela quieta. Ela ficou lá quietinha, né, Marcelo? É inacreditável essa notícia. Você não imagina. É verdade. Você não imagina a dificuldade feito, da mulher de ficar 700 horas quieta. Sabe ela que se superou, Marcelo. 700 horas são 29 dias. Caraca! Ela ficou um mês inteiro. É o mês de fevereiro inteiro, né? É bissexto ainda. Muito bem. É verdade. Uma mulher quieta, ela olhava a roupa dos homens, tentava falar, não podia falar. Passava uma amiga, ela não podia dar oi. Não podia falar, ela só ficava fazendo. Sexo and the City no cinema, ela não podia falar nada. O pessoal entregava um flyer de liquidação de uma loja lá. Posso falar. 29 dias quietinha. Queria casar com essa mulher. Que tortura. Pô, essa mulher agora tá recebendo muita proposta de casamento. É verdade, Marcelo. Até não poder mais. Americano é preso após chamar a polícia porque sua mãe tomou a sua cerveja. Tomou a cerveja, Marcelo. Um abraço pra rapaziada da festa da cerveja artesanal que deixou umas pra nós aqui, né? É verdade, vamos tomar depois do programa, né, Marcelo? Dia 5 de junho, ao meio-dia, R$80 pra entrar, tem almoço e cerveja liberada no Ipanema Esportes. Na Zona Sul de Porto Alegre, vamos beber adoidado. Vamos beber, vamos até cair, Marcelo. Eu, como sou jornalista, mostro o meu crachá e bebo de graça. É verdade. Eu costumo dar carteiraço. Pra fazer a cobertura também. A cobertura de várias gatinhas. Charles Denison, Denison Marcelo. Denison Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Cala comigo boca, mesmo. Marcelinho. Queria que o policial prendesse a sua mãe porque tomou sua cerveja. Aí, isso não pode. Não pode, não pode. Caso não pode. Curioso, ocorreu em Newport Rich, no estado da Flórida. Lá nos Estados Unidos, Marcelo. Casal é pego fazendo sexo em desfile. Opa! E não foi de escola de samba, não, amigo. De moda? Dois de moda. Convidados num desfile de coleção de moda de praia foram flagrados fazendo sexo a poucos passos da passarela. É verdade, Marcelo. Eles estavam purumpando na passarela, Marcelo. Tem imagem, Marcelino? Tem imagem, Marcelo. Mostra a imagem. Roda a imagem ali. Olha ali. Estão grudadinhos ali, pra cima e pra baixo. Testemunhas relataram que a mulher usava um vestido e o homem deitado tem áudio, Marcelo? Em cima dela. Não, não tem áudio. Só o barulho. Não tem o áudio, Marcelo, não a tem. A gente aqui trabalha só com imagens. Só as imagens. É verdade. O casal acabou expulso do local por segurança, segundo reportagem do jornal New York. É verdade, Marcelo. Cala a boca, Marcelino, eu não consigo falar mais. É comigo mesmo, Marcelo. Vai, Pikachu. Vai daí, Rodaica. A Rodaica fica tonta. Zoeira, é verdade. Olá, galera do PB, meu nome é Fernanda Maciel, tenho 14 anos, moro em Novo Hamburgo. Olha. E sou fã da Rodaica. Olha. Eu conheço a Fernandinha, querida, uma doce criatura. Aí fica fácil, né? Não, ela me segue no Twitter e durante muito tempo pediu pra que a gente se conhecesse e agora, duas semanas atrás, a gente pôde se conhecer em Novo Hamburgo. Muito querida, Fernanda. Trago pra vocês uma prova de que todo mundo tá ouvindo o PB. Todo mundo tá ouvindo o Pepe, todo mundo tá ouvindo o Pepe, todo mundo tá ouvindo o Pepe, todo mundo tá ouvindo o Pepe. Minha colega, numa prova de química, não lembrava qual elemento era representado pela sigla PB. E colocou pretinho básico. Nem a professora aguentou e caiu na risada. Aqui em Novo Hamburgo, todo mundo tá ligado no PB, é o melhor programa de rádio. Queria pedir Fia da pu! Pra turma 83 do Colégio Santa Catarina, beijo a todos, principalmente a Rodaica, ela fala aqui. E olha que bom isso, se forem ler, peço que seja no PB das 13. Aê! Beijo, Fernanda, beijo. Tudo certinho. Deu. E aí, Porazinho? O camarada tá passando pela porta do cemitério, é uma piada velha. Piada velha do Porã! Tchê, apoio! Antigripal Souvenil, manda os sintomas da gripe pra bem longe. Opa! Camarada passando pela porta de um cemitério, vê um monte de carros na porta. Não resiste e entra pra dar uma olhadinha. Papa defunto, né? Na frente de um grupo de pessoas trajando preto, iam sendo carregados três caixões. Logo atrás dos caixões andava um senhor de paletó com um colete de gesso no pescoço. Ele se aproximou e perguntou: ei, amigo, você sabe quem era esse primeiro aqui? Ah, esse aí era meu sogro, que Deus tem, hein? Fazendeiro, pô de rico, dono de milhares de cabeça de gato. E esse segundo aqui, o senhor sabe quem era? Olha, essa aí, a minha sogra, herdou a bolada da família, já era rica antes de casar, essa velha. E esse último aqui, você também conhecia? Ai, meu querido, isso aí é minha mulher. Descanse em paz, única herdeira, coitada. Morreu minha mulher também. O Ico Toma. Ah, entendi, agora você também estava nesse desastre, né? E por isso ficou com esse colete de gesso, não é? Ó, Deus me livre, eu mandei fazer essa droga pra ver se eu consigo parar de rir, né? Sabe quem é que tá de aniversário hoje, Guilherme? Quem? Quem tá fazendo aniversário hoje? Snoop Dogg? Não, nosso grande amigo Luiz Maffei, rapaz. Luiz Maffei. Tá fazendo 25 anos hoje. 25 anos de idade, Luiz Maffei, pra quem não sabe, é o grande compositor dos raps do guri aí. É verdade, ele manda as letras pro guri, e o guri manda rima, você escuta aqui. No pretinho, todo mundo tá ligado aí, vamos lá, pode crer, é isso aí. Luiz Maffei, grande camarada, maior cara que eu conheço, pode crer, ele manda as rimas. É o rap, é o rap, é o rap exagerado, né? Pois o Maffei, Luiz Mafei. O Mafei pede pra avisar aqui que ele vai estar tocando com a Natan Malagoli Banda sexta-feira. No Armazém Bar Café em Floripa. E no sábado com a banda Mangaia no Manezinho Bar também de Floripa. Pode crer. E o Luiz Mafei diz que quando vier pra Floripa, passem pela minha casa pra fazer o pretinho. Pô, o Mafei merece ter o pretinho na casa. Merece. Vai indo lá então, Maurício. Demais, cara. Vai na frente. Parabéns, Luiz Mafei, pelo seu foto pra fora, arroba Atlântica. Hoje é aniversário também do Ron Wood, cara. Ontem, então hoje é aniversário do Charlie Watts. Vai daí, Everton. Ao pretinho básico. Mijada. Certo. É óbvio, né? Leiam no pretinho das 13 ou 18. Tem o meu nome ali, Mr. P. Sempre alerta! Me chamo Ivan, sou de Lajeado e me vejo indignado com os comentários referentes ao escotismo. Eu tenho um de Joinville aqui. Sou sim um escoteiro e com orgulho. Tenho 28 anos, esposa e duas filhas. Meu pai, mãe, irmão, esposa, filhas e sogra também são escoteiros. Cara, quem não ouviu o programa de ontem às 6, baixa no podcast ou vai atrás do áudio PB, porque o Everton foi muito bem tentando lembrar de uma frase que se fala aí dos escoteiros. Não é de autoria do Everton, ele só tava citando, mas ele foi muito bem. Num dia a gente tira sarro, no outro a gente abre o espaço pra... Vai. É isso aí. Também são escoteiros, minha família toda, né? Acho que segundo o Mr. P, somos todos palhaços bobalhões, querendo ensinar crianças. Porém, tenho certeza que estão equivocados sobre o que é o escotismo. Ele ajuda a formar o caráter do jovem, a torná-lo independente e responsável. Quero propor um desafio. Me apresente um escoteiro ou alguém que foi escoteiro com passagem pela polícia, envolvido com drogas. Presente. Ou de alguma conduta. No escotismo, preservamos o respeito ao próximo e a si. Exercemos o voluntariado. Se vocês não sabem, quem trabalha no escotismo não recebe para isso. Faz porque gosta e quer um futuro melhor. Aconselho vocês a se informarem melhor sobre o movimento escoteiro que este ano comemora 100 anos no Brasil. Sobre o seu fundador, Baden Powell, e também sua baita ideologia. Toca muito. E aí, violão. Verão que ser escoteiro é muito mais que ir acampar ou ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Verão que ser escoteiro está muito longe de se tratar de uma opção sexual ou homossexual, como muitos, inclusive, vocês pensam. Convido vocês a visitarem um grupo escoteiro. Pode ser aí de Porto Alegre ou várias da cidade. E verão que quanto mais escoteiros, melhores cidadãos. Agradeço muito a atenção bem. E um sempre alerta a todos. Ivan de Lajeado. Muito bem, queria aproveitar. Pra não ficar lendo esses e-mails. Eu larguei os escoteiros que eu não conseguia ficar sempre alerta, Magnata. Mas fazia fogueira como ninguém. Fazia fogueira, olha, é legal. Mandar avisar o chefe Rosa do grupo escoteiro Príncipe de Joinville, que a gente também recebeu o e-mail aqui. Príncipe! É isso aí, cara. A gente brincou com os escoteiros ontem. A gente vai brincar hoje com as enfermeiras, amanhã com os motoristas de ônibus. É super legal. Cada dia um, cara. Eu nunca fui, mas eu tive vários primos que foram escoteiros, inclusive meu melhor amigo de todos os tempos. O alemão Alex também foi escoteiro. Ai, meu melhor amigo. Meu melhor amigo me ensinou a fazer nó. E duas coisas, Ivan, te peço desculpas se te ofendi ou se nós te ofendemos, mas ficou muito claro ontem que nós estávamos brincando, que todos aqui estavam se divertindo. Isso não foi a gente que criou, é um folclore que já existe em cima dos escoteiros. E a segunda coisa, Ivan, na esquina de onde eu moro, tem um grupo de escoteiros, acho muito bacana, inclusive já pensei em colocar o meu filho ali, o meu irmão mais velho foi escoteiro durante um bom tempo, então, por favor, fique tranquilo, meu cara. Fica tranquilo. Nós vamos participar, né, Almir? Exatamente. Nós todos vamos pro grupo de escotismo do Almir. Como é que é o nome do instrutor? O monitor. Monitor. Monitor da patrulha Pertinho Básico. Lobinho, né? Eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele no escoteiro. Ele faz o sinal do escoteiro que é assim, né? Com os três dedos pra cima. Infelizmente, ele perdeu os outros dois. O hang loose ele não tem mais. Aí ele tá sempre alerta. Nenhuma possibilidade. Ele tá propondo que o nosso seja só o dedo do meio pra cima. Assim. É verdade. De costas, né? Com a mão de costas. Vai daí, Potter. Verdade sobre o Cid. Chega aí, Cid. Cid! Ah, boa tarde. Tudo bem, Cid? Falou boa tarde. Conhece o Cid, Rodaica? Olá, claro. Como não, né? Você está sozinha? como isso? Assim? Eu não vi o seu marido essa semana. Ah, tá de férias, Cid. Ah, ele está de férias. Tá de férias. O que você faz quando Cid, ele está de férias? Eu trabalho, no caso. Ela gente, viaja para Londres. Você viaja para Londres? Você fez algo diferente em Londres por estar longe do marido? Não, compras, nada que eu não faria com ele. Fiz compras. Ah, era isso que eu gostaria de saber. Mas é bom retorno para você. Obrigada, Cid. Cid, presta atenção. Verdade sobre você. Quem manda é o Alex Bueno. Quem é ele? Um ouvinte. Mas, quase. Aí não me interessa, eu não sei quem é. Tu tem que respeitar teus ouvintes. Ah, respeitar o quê? A cabeça do Cid é tão grande que quando inclina pra trás, faz apito de caminhão e marcha ré. Sabe como tem que dar? Seu alerta, né? Pra pessoa sair de trás. Quando criança, Cid começou a fazer karatê, mas desistiu logo. Porque na saudação do karatê ele sempre caía pra frente. Muitas vezes. O meu nariz fraturou várias vezes. O gordo, meu irmão, é cabeçudo também. Todas as fotos dele até 10 anos de idade, ele tá com a cabecinha caída pro lado. Assim. Pro lado. É. A cabeça do Cid é tão enorme que quando tinha piolhos, estes usavam GPS. Vai encontrar a família. A família toda se reunia para catar piolho na minha cabeça. O bairro todo. O bairro todo. Quando o Cid tem dor de cabeça, ele injeta morfina na testa. É verdade. Cid tem um coração extra no meio do cérebro. Especialmente para bombar sangue para todas as partes da cabeça. Puxa vida. É um homem de dois corações, né? Completamente. O Cid desafia as leis da física, pois sua cabeça pode estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. Nossa senhora. Exemplo, Cid assiste TV na sala, mas sua cabeça também está no corredor e na cozinha. Ele está olhando leite ferver. Esse é o Eu Cid. Eu estou em todos os lugares. Obrigado, Alex. Alex Bueno. Que Alex Bueno, boa noite para você. Aê. E o cara infeliz com seu casamento, inspirado por um filme que ele tinha assistido no Supercine. Ele resolve então se livrar da mulher. Enquanto ela dormia, dá umas facadas. Ai, que horror! Bem, mas não é mais fácil acordar a mulher e separar? Não, pra deixar todo mundo esses temas não, não é legal de cima pra baixo, de baixo pra cima. Ai. Pra pegar bem no coração. No Supercine de arrastou hoje o corpo até a sala, fez um buraco no chão ali e enterrou o cadáver. Nossa senhora! 15 minutos depois, tava terminando ali de tampar, limpar toda a sujeira, era a polícia. O senhor está preso! Toma! Ah! Como é que foi que vocês descobriram tão rápido? No filme que eu vi hoje no Supercine, o cara fez a mesma coisa e descobriu 30 anos depois. Certamente o cara que tava no filme morava numa casa terra e não no sexto andar, como o senhor, Almir. Cara, que absurdo. Vizinho de baixo tá reclamando. No Supercine de hoje à noite, a história da família, do homem que matou sua filha. Tem sempre leucemia. Com facadas. É. O cara pode ter matado a mulher, mas assim, ele tinha leucemia, a filha tinha leucemia, ele se arrependeu. Uma filha com leucemia. Aí ele desenterra a mulher que ele matou pra pegar a medula e doar. Sim. Pra. Ai, nossa senhora! Rodaica, dá tempo a mais uma. Porto Alegre vai ter caminhada pró-namoro no Dia dos Namorados. Eu sou a favor. A Confraria de Solteiros realiza no próximo dia 12 de junho a primeira caminhada pró-namoro no Parcão em Porto Alegre. Que beleza, cara! A passeata do chamado Movimento do Sem Namorado terá concentração a partir das 13h30 da tarde no estacionamento do Parcão. Os participantes são convidados a levarem cartazes com dizeres sobre o tema. Solteiros, tipo, procura um namorado. Porra, namorado grátis. Cara, eu com certeza iria. Mas eu já tenho namorada, mulher, esposa. Né? Podia o Leila aí, que tá sem namorado, né, Leila? Tu não sabe nada da minha vida. toma. Para com essa história, pô. Não, mas tu tava sem namorado. Tava sempre queixando. Me chamando, tô tava, quietinho. Tu tá na seca, Leila. Tava sempre seca. Te queixando, vamos receber mais e-mails? Vamos receber mais e-mails pra de tarde ou pra amanhã? Vamos! Vai, fala. Tem que ter solteiro. Paciência com as confrarias, cara. Olha, eu tenho que concordar contigo, cara. Cara, confraria. Que argumento. Não, é o cara que não tem amigo, ele vai pra uma confraria pra ter amigo. Isso aí, cara. A confraria do uísque, a confraria do charuto, a confraria da champanhe. As mulheres agora têm confraria do champanhe. É. A confraria, mas tem a santa paciência. Esses dias. Vai ver um jogo de futebol na TV, cara, daqui a pouco esses caras aqui que estão sem namorado vão estar pedindo ajuda pro governo, cara. A confraria dos solteiros tem a santa paciência. Eu fui lá, mas esses dias fazer uma... do chope, né, cara? É, eu fui esse dia... Não, tem umas que se salvam, é. Por isso que eu tô dizendo, nós vamos receber e-mail. Que vocês frequentam, né? É, lógico. Esses dias eu fui numa confraria só de mulher, cara, e é muito legal, se tu consegue entrar. Porque era 100 mulheres. Tá, confraria de Lulus. Olha, eu não consigo ficar 10 minutos numa confraria. Ah, então, elas ficavam conversando. Elas faziam vários monólogos. No caso do homem, né, confraria de mulheres. O importante é tentar entrar, né, cara? Aí. Mas aí, óbvio, a gente só entrou porque a gente vai fazer uma matéria, né, cara? Tá, mas aí então a gente vamos já foi fazer uma confraria. O cara entrar de furo na confraria das mulheres deve ser bom, cara. Vamos bolar uma confraria dos homens que tentam entrar nas confrarias das mulheres. Tenha santa paciência, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Mande sua oferta para pretinhobásico@atlantida.com.br. Olá, rapazes, até que enfim anotei o endereço de vocês e resolvi escrever, pois preciso muito, muito vender um micro-ônibus de 26 lugares, Volkswagen, modelo Caio, ano 99, documentos em dia. O motivo, usávamos ele para fazer transporte escolar aqui em Floripa, mas tem vida útil para os carros escolares de 10 anos e o meu venceu ano passado, mas o carro tá inteirinho ainda. Agora preciso comprar outro e tô sem grana, valor R$65 mil, negociável. Contato MMB, M de Maria e B de bola, né? mmb.transportes@yahoo.com.br. Só uma pergunta, assim, eu tinha uma banda chamada Motivos Óbvios, né? Claro, uma das primeiras bandas. Do reggae? As primeiras bandas de reggae de Porto Alegre. Motivos Óbvios. E o nome da banda era Motivos Óbvios por Motivos Óbvios, né? Claro. Outra oferta aqui nos classificados do Pretinho. Rick. Terreno 12x35 com duas casas de alvenaria, cada uma com 45 metros quadrados. Dois quartos, banheiro, sala, cozinha e garagem. Em Nova Santa Rita, por apenas R$85 mil, barbada. Duas casas? Duas casas nesse terreno. O cara morar numa e a mulher noutra. É boa, né? É o Diego Bicapaz que manda aqui o... Bicapaz. É Diego... O Bicapaz. _pazbrindes@hotmail.com. Diego, underline, da loja dele, né? pazbrindes@hotmail.com, Mir. E tá fazendo muito sucesso esse desclassificado. Ah, é? O Emerakin já vendeu seu produto. A Ferrari, que foi anunciada ontem, o Pause... Comprou, levou. Comprei, tava bem queimadinho. Bem queimadinho, levou. Estudou também. Agora, continuando, ele aqui agora quer vender um radar que foi usado na Ferrari. É um detector de radar pra não levar multa. Que bom. Funciona em perfeito estado. Funciona muito bem. Pode ficar tranquilo. Ele está vendendo porque precisa pagar algumas multas por excesso de velocidade. Ele é aqui, @hotmail.com. Ontem, no finalzinho do programa das 6 horas, eu dei um telefone aqui e falei que o Lê tinha perdido o cachorro dele. Cara, o Lê ligou depois chorando, falou que no momento que a gente falou no Pretinho, um minuto ligaram pra ele com o cachorro dele. Acharam o cachorro. Aonde tava o cachorro? Tava na Zona Norte ali, por Vila Jardim. O cachorro fugiu de casa? Um dia e meio. Tava na Zona Norte ali. Um dia e meio perdido. A gente falou no programa, na hora ligaram com o número dele, cara. É, que o cachorro não aguentava mais o Lê, né, cara? Tava tentando fugir. Não, é que a gente... Deve ter sido assim, a gente falou o nome do cachorro. Então a pessoa que achou o cachorro, deve ter chamado o cachorro pelo nome e ele... E ele veio. Aí ele sacou esse cachorro. E eu sempre acho que no rádio, assim, essas coisas de ficar roubado, né? Não funciona. Cara, na hora. Sabe que uma vez, quando eu trabalhava em outra emissora... Perdeu a mulher. Tu te perdeu e a tua mulher... Era um tempo que não tinha o celular ainda, e aí um amigo parou do orelhão pra ligar pra mim, que eu tava na rádio, tal, ele e a namorada, e nisso a namorada foi assaltada, e o cara tava ouvindo a rádio. E o cara, meu, fala aí que roubaram o carro. Então, cara, e o ladrão ouviu a mensagem no carro, dentro do carro, largou o carro e saiu correndo. Que massa. Que loucura, né? Que loucura. A mulher dentro do carro. A mulher conseguiu sair, o ladrão entrou, aí a rádio tava sintonizada, eles estavam me ouvindo, né? Aí eu falei. E o cara se apavorou, se ligou, largou. Que era o carro, largou o carro. Sim, porque aí tava avisando a polícia, largou né? Fora. Lógico. 26 para as duas, show do intervalo, já voltamos com o Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 19 pras duas, é o Pretinho Básico, de volta e de volta pra falar com o doutor Alceu. Fala aí, doutor Alceu. É data aberta, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Figueirense enfiou 6-0 ontem no Asa, doutor Maurício. Fez obrigação, né? Que coisa boa, hein, doutor Alceu? Exatamente, espantou a crise lá na Série B. Muito bom, hein, doutor Alceu? E o Brasil hoje, como é que foi, doutor Alceu? Doutor Maurício, o senhor não viu? Não deu, doutor Alceu, eu tava trabalhando. Foi 3-0 pro Brasil em cima do Zimbábue. Aliás, teve um gol bonito, cara, um gol do Elano, foi uma tabela. Por que já estão jogando, se nem começou a Copa ainda? Não dá pra esperar, o dia que agora não viu o jogo, doutora Rodaica. Muita ansiedade, viu, Rodaica? Não adianta, não dá pra ficar sem jogar bola. Ai, que horror. Não, e o Júlio César se machucou, foi isso? Diz que sim. Não, ainda não... serve pra isso, pra machucar as pessoas que vão ter que estar na Copa depois. Machucou no tórax, não sei. Chamaram teve o uma lesão. Não se machucou. Foi uma prevenção. Precaução. Precaução. A Copa vai ser assim, então. Melhor. Sei, diz que me disse, boato. Melhor, o Júlio César se pisou. Se pisou. Nada. E tem a Suzana Vera. Exatamente. Saiu uma pesquisa do Ibope sobre as maiores torcidas do Brasil. Olha, o Grêmio tem quase o dobro do Inter. Você o Ibope faz o quê? Bota caixinha na 5. Torcida 5. Também? 5.5 pro Grêmio no Brasil e o Inter 2.7, né? Mais cara, ou menos isso. Não, acho quase que isso. É por aí mesmo, cara. O Flamengo tem isso. A maior torcida do Brasil com 33 milhões de torcedores. Sim. E aí, na semana passada, saiu uma do Datafolha que tá 5-4. Exatamente, o Grêmio tá em sexto. E entrevistou mais gente. Com 7 milhões e 700 mil torcedores, dá 4%, doutor Meira. Evidentemente, né? E o Inter aparece em décimo nessa lista com quase 5 milhões de torcedores. Vai, Meira, boa tarde, doutor. O Grêmio em sexto, o Inter em décimo. Boa tarde, doutor Alceu, né? Evidentemente que é o planejamento, né? Foi atingido com absoluta plenitude, né? Diante do que nós gostaríamos de ter como resultado, né? Agora, evidente que nós vamos continuar lutando. Quero aqui agradecer aos gremistas do Bola nas Costas, né? Obrigado. Porã, todos. Obrigado, querido Porã. Obrigado, Maurício querido. Amaral, mesmo sendo do Pretinho, todos, né? Seu mas Meira, é do. Pô, eu queria. Meira, Potter, é, querido, tá? Seu Meira, tu, sim, o senhor queria que o Lelê fosse gremista, né? Não gostaria. Ia ser uma paz, né, pro senhor? Eu acho, calma, nesse sentido, né? Evidentemente, nesse sentido, sim. Mas não gostaria de ter um torcedor eu tenho uma como tese. Ele no meu clube. Eu né? tenho uma tese sobre torcida, assim, na boa aqui. É uma tese que pode parecer colorada, mas daqui a pouco vocês que convivem com vocês vão saber. A grande diferença da torcida do Grêmio, que faz com que a torcida do Grêmio seja maior mesmo, e é maior. É a maior, a gente sente isso aí, aonde a gente vai. Boa, são pátria. As mulheres. Cara, é sem exagero, cada 10 mulheres que acompanham futebol e torcem pra alguém, 7 são gremistas. Eu acho que há um equilíbrio entre os homens. É que e mulher isso... gosta mais de azul que vermelho, não, né? Vamos combinar, né? Eu ia dizer, deve ter alguma relação com o visual. Entre os homens tem um equilíbrio, assim, digamos, 5,5 a 4,5. É verdade. Até porque a gente vê tá no nosso dia a dia mesmo de homens, assim, vale. Sabe? Mas esse desequilíbrio pro torcedor do Grêmio é mulher. Mulher, cara, é a imensa maioria gremista. O Maurício e a Rodaica falaram. No Sul, Potter, mas no Brasil não, cara. Eu tava esperando o Potter... Não tem por que no Brasil a mulher ser gremista. Entendeu? Não, cara. Digo na comparação de torcidas tamanho, porque é uma pesquisa brasileira que engloba sim. Tudo, entendeu? Assim, as mulheres não, mas tem, Recife, eu acho que as duas coisas estão juntas. O que o Marcos falou tem sentido, porque essa tese do Potter não serviria pro restante do Brasil, né? Porque mulher lá no Rio de Janeiro... É. Simpatia. Mas eu acho que não acho só que mulher... Acho que com o histórico dos anos 90 do Grêmio também, também é óbvio, também, né? Mas eu sim, acho que não só mulher, como homem, em qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo, deve ter alguma coisa na questão das cores, do uniforme, que atrai mais. Eu de acho. Alguma pode forma, ser. Isso tem. E a gente é assim, né? Se tu olhar qualquer clube daqui a pouco, em qualquer parte, cores, camisetas, etc, a gente acaba simpatizando com um, com o outro. Isso acontece. Tem claro. É que, na verdade, eu acredito cara. Que a escolha do time de futebol, ela ainda é determinada na família, na maioria, né? Maioria é assim que funciona casos, ainda. Sim. Por exemplo, eu sou colorada porque o meu pai e minha mãe eram colorados. Meio que não tive escolha, sim. Assim. Com o menino, né? Sim, mas com a menina, às vezes, não. Com a menina, às vezes, de repente, acompanha o namorado. namorado, é, ou as outras amigas que vão no jogo. É porque, tipo assim, óbvio que tem mulher que acompanha futebol de perto e gosta, assim, mas não há comparação com o mundo masculino dentro do futebol, né? Não, claro que não. Sabe, que lê jornal, quer saber quem é que vai jogar. Não, mas aí também tu tá sendo um pouco machista, porque mulher que gosta acompanha. Não, mulher não consome, porque tem... Eu falei que tem mulher que acompanha, mas a grande maioria aqui que fala que é colorado gremista, não tá. Não consome, não consome. Consumir. Mas as mulheres que acompanham tanto quanto os homens. As que acompanham. Tem umas frases do Kleber Machado. Por favor, Pedro, vai frases. Encerrar essa discussão que não chega a lugar nenhum. Eu vou ficar aqui no sofá. Por favor, doutor. Fica lá com o Dudu. Dudu apareceu. É isso aí, cara. Tamo aí, ali, cara. Né, ouvi falar de Londres, né, cara? Ouvi falar de Londres, mas Nova York é muito melhor, cara. Conhece Nova York, cara? Conhece Rodaica Nova York? Não, tá não, confuso. Tem que ir pra Nova York, cara. Para de gastar dinheiro indo pra Londres, cara. Por que vai Nova York é melhor? Nova York é muito melhor, cara. Manhattan, tá ligado? Manhattan. Tá ligado, mas por que seria melhor? Porque é muito melhor, cara. Porque é a cidade onde acontecem todas as coisas, cara. Onde todos os melhores profissionais das suas áreas estão lá, cara. Entendeu? Entendi. Então o negócio é ir pra Nova York, cara. Tá mais adulto, Dudu? É, tô crescendo, né, cara? Quando crescendo. Eu comecei aqui, eu tinha 18, agora turma tô com quase 22, né, cara? Então, quatro anos, tem mais tempo que o programa, então. É que eu entrei antes, né, cara? Hoje não teremos nenhum escândalo sobre o Adriano? Hoje não? Não, não, não. Hoje não? Não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. É o Kleber Machado, né? Cada partida vale 3 pontos, mas se os times empatam, é 1 ponto pra cada. Arnaldo, pra onde vai o outro ponto? Misturei Activia com o Kleber Machado e caguei. Ou não. Adriano terá na Roma as mesmas conquistas que no Flamengo? Acho complicado, pois a Roma não disputa o Brasileirão. Mandei um boa noite. Ele não falou isso, pra minha avó Edi. Boa noite, vovó. E um cala a boca, Marcelino! É verdade! Pra mala da minha irmã. Mandou o Max César. Aliás, ontem na Zona Sul, mais uma vez, uma pichação lamentável. A gente lamenta isso. Teu programa. Marcelino? Não, porra, vírgula Almir. Cara, não. E tu, com exclamação, 3 exclamações. Te lembra que ontem a gente botou no blog, inclusive, aqui. Eu botei no blog, né? O negócio dos caras fazendo protesto por uma Porto Alegre mais limpa. Hoje pela manhã, o pessoal da prefeitura foi lá no túnel e só limpou onde os caras tinham escrito, cara. Ah, não. Cara. De madrugada já. Eu ia fotografar. Coisa, de madrugada eu passei e já tava limpo ali. Só limparam onde os caras tinham escrito. É lamentável, né, guri? É lamentável, né, moral? Mas não é problema meu se você quer limpar. Todo mundo sabe que a sujeira é dura, mas você também pode. Ô guri, conta uma piada no rap, vai. 2 camaradas batendo um papo. Qual o pior defeito? Ignorância ou indiferença? E o outro respondeu: olha, eu não sei, nem me interessa. Ficou boa. Vai daí, cara. Eu tenho aqui um rápido guia de estilo pra ajudar os homens na hora de se vestirem. Dá pra usar blusão peruano, não? Pois é, agora vem as categorias de roupas. Abraço, por exemplo, da Aragana que tá nos ajudando. Beijos, guris da Aragana. Precisando, gente. Obrigado. A loja obrigado. Da Aragana fica pertinho ali do Shopping Moinhos, na frente, é demais, né? É demais, Aragana. E é uma loja bem bacana, recomendo. E abriu em São Paulo também agora. Os estão grandão. Grandões, né? Eu não vou passar em São Paulo hoje. Atenção, meninos, regata. Pra regata. Vocês que não sabem, regata é uma camiseta sem manga. Isso. Sim. E ela é usada para a prática esportiva. Só. Ou regata. E acabou. É isso aí. Ou seja, regata. É certo. É nojento o cara de regata, cara. Ou pra fazer rap, cara. E acabou. Sim. Não, é isso aí mesmo, cara. O cara vem te abraçar com uma asa e bota a asa. Eu sou baixinho, eu sofro com isso. Porque toda a asa dos caras que vem, e aí, Potter, beleza? Eles encaixam no meu ombro aqui, ó. Cara, não, mas só um pouquinho. O Di do NX0 tem uma fórmula incrível pra isso que ele já me explicou. Ah, é verdade. Quando ele vê que a pessoa tá vindo, ele levanta os braços dele. Ele pode querer passar por cima. Boa. Ele é baixinho. Assim, então regata só pra física. Só pra atividade física. Ou clipe de rap. Carteira no bolso. Porta-celular. Não, peraí, carteira. Pochete. Não, carteira no bolso não pode. Nem pensar. Ah, para! os jovens, os caras mais jovens, nós, né? Não, que vocês não se enquadram no caso, obrigado, podem comprar mochilas. Ah. Os trabalhadores, que deveriam ser vocês, podem comprar bolsas carteiras. O que é uma bolsa carteira? Legal, de Jones? Legal. É tipo aquela de Jones. Vou comprar uma leva tudo. Aquela atravessada que inclusive é muito usada em Londres, viu? Todos os caras usam aquela a bolsa atravessada. Cara, é coisa mais de bicha. Muito legal. Não tem coisa mais homossexual. É o publicitário que tá entrando no mercado, compra uma daquela. Não é de bicha, aí, você homem que quer impressionar uma mulher, use uma bolça dessa. É com aquela alça, né? É com a alça atravessada e a bolsa, né? Deixa eu fazer uma observação. Sim. Normalmente, isso não é preconceito, normalmente quem usa essa bolsa atravessada é gay. É bicha. Normalmente. Sim, normalmente. Não tem problema. E assim, se você quer comprar... Ou é o cara... que não deveria estar usando essa bolsa. Sim. É o cara que não tem estilo pra isso, mas ele pensa que tem. Normalmente. Tipo bolsa, a bolsa assim, carteira. Tipo e você é heterossexual que quer comprar e quer usar, pode usar, mas todo mundo vai achar que você é gay. Exatamente. Mas aí o gay também usa calça jeans e vocês todos estão tira de calça jeans. Tira calça jeans, jeans e aí, bota o fio dental. E o maior exemplo... É tão sensual. E o maior exemplo... Calça jeans, camiseta, tênis, e o maior exemplo, e o maior exemplo do cara que erra com essa bolsa é que normalmente, se bem observado, vai ver que ele combinou o cinto com o sapato e usou essa bolsa tiracol, assim, porque ficou sabendo, cara. Cara, a moda não é o ideal. Olha só, eu vou cantar a pedra pros homens, qual é a moda no inverno. Mendigo. Mendigo. Mendigo style. Se veste igual o mendigo, tu vai estar no style. É esse o clima do inverno. Boa. Tá, bota um monte de roupa, umas coisas coloridas junto. O Pi falou uma coisa muito legal, que é o seguinte: tem uma diferença do cara que tá na moda porque tá, e uma diferença do cara que tá na moda porque ouviu falar que é moda aquilo. Sim, sim, mas esse que é a maioria, né? Esse cara que ele ouviu falar que tá na moda e faz, cara, geralmente erra. Olha, cara, mas assim, depois de 38 anos, saber que eu não posso usar minha carteira no bolso da calça, rapaz. Eu não uso no centro por uma questão de segurança. Eu vou falar bem sinceramente pra vocês, é muito feio. Esses dias eu vi no blog, vocês ficam medonhos. Eu vi isso no blog, sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, o problema não é a carteira no bolso, o problema é aquela carteira que parece um tijolo no bolso. Sim, o homem carrega muita coisa. Cara, é cartão de crédito, a carteira de motor. Isso aqui já tá muito grande, Marcos. Muito grande. Já tá muito grande. Vou tuitar aqui pra gurizada não ficar babando pra ver o tamanho. Mas tem que ser uma coisinha pequenininha, cara. É nada, dinheiro. Nada. Quase nada, entendeu? Não tem que carregar muita coisa. Aí sim, não aparece. Vamos lá, Rodaica. Tênis de academia. Os calçados desenvolvidos para malhar foram desenhados apenas para esse fim. Não importa o quanto você pagou por ele. É com calça jeans, é melhor calçar um All Star ou algum outro tipo de tênis. Sério? Mais informal. Aí eu tô certo, eu tô certo. É merchan, Rodaica? Não é merchan. É que a gente fala All Star, como é um tênis referência, as pessoas vão entender. Tá, é tênis aquele baixinho, tênis com solado mais baixo. Entendi. Né? Que não vai brigar com a boca da calça, que o homem também não se dá conta disso. Calça ele, tem boca? Ele bota a calça jeans e o final dental da calça fica brigando com o tênis esportivo, que é muito avantajado, tu entendeu? Ah, sim. Tá. E tênis aí fica aquela coisa meio ali embrulhada, entendi, da calça, entendi. Sabe? A língua do tênis... passa por cima da barra, ou né? Ou passa por baixo e daí fica apertadinho. Nossa. É muito feio, é muito feio. Por favor, não. Não. Terno barato. Todos os homens têm que ter um terno bom no armário. Invista pelo menos R$1.000 numa boa tu peça. Tá muito maluco? Obrigado. É mesmo? Mas que quanto? Isso, Rodaica? R$1.000? Mil pila tá bom. É pra sempre, meu. Que mundo tu vive, tá Rodaica? Bom, pra vocês sempre. Têm uma grande vantagem de que um único terno pode ser usado em várias ocasiões, diferente das mulheres que toda hora tem que ter um vestido diferente pra ir numa festa de casamento. Eu vou usar evento. Eu vou gastar R$1.000 pros 3 eventos que eu uso terno na minha vida toda. Casamento, enterro e premiação da criança. Ótimo investimento. Quando tu colocar com uma camisa e uma gravata de outra cor, já aparece outra roupa. Cara, mas é real. Que o Pianjas falou. Não, mas isso é verdade. No batismo do filho, no casamento. Nós que temos uma profissão que nós não nos obriga chucos, isso, cara. Eu queria andar todo dia igual o Guardiola, cara. Queria andar todo dia igual o Guardiola. Guardiola que estilasse. Eu também Guardiola mesmo. Não tenho dinheiro pra ser igual o Guardiola. Eu tenho uma coisa pra te falar. Tu, em vez de Guardiola, pode ser o Portinhola. Agora tem ruffles de vários tamanhos, Potter. Porque a gente nunca sabe como vai ser o dia. O que que tá pra... Quando você tá sozinha, Rodaica, o que tu faz? roupa sozinha, que dá pra fazer. Ouve música. Dá pra estourar plástico bolha, né? Dá pra caminhar na rua chutando pedra. O que tu faz sozinha? Sozinha. Tu fica te maquiando. É, eu leio um livro. Em dupla, o que que dá pra fazer? Ou não, sozinho também dá pra comprar a Ruffles pra mim, que é óbvio, né? A menorzinha, que é o troço mais importante dessa jogada aqui. Em dupla, o que que dá pra fazer em dupla? Dá pra namorar. Dá pra namorar, dá pra andar de pedalinho. Uma dupla de vôlei. Uma dupla de vôlei. Dá pra fofocar, né, Rodar? Dá pra fofocar, dá pra ir no cinema assistir Sex and the City. Dá pra 20 tirar foto vezes. Das pernas, das pedras, meninas. Ou comer uma Ruffles pra nós, que é a Ruffles de 100 gramas. Dá pra acompanhar tudo isso com Ruffles. É, pra ir três pessoas. Dá pra ir três pessoas, Everton. Uma dessa de 100 gramas. Dá pra discordar. Dá pra tirar, discordar. Dá pra fazer um carro pegar no tranco, né? Ajudar o parceiro. O jogo do copo. Ah, eu tenho medo do jogo do copo, mas dá pra fazer. Dá. Triângulo amoroso, se alguém quiser. É verdade. Né? Não aconselho. E dá pra comer uma Ruffles pra gente, que é a conta certa pra três pessoas. É, em seis pessoas. Uma quadrilha. Dá pra fazer um programa de rádio, a gente tá em seis aqui. É, um programa de rádio. Dá pra lotar um elevador. Dá pra jogar catch. Fazer pirâmide humana. Que é catch? Catch é aquele vôlei que segura com a mão. Não é Newton? Newton é aqui. Ou dá pra, em seis pessoas, dá pra comer uma Ruffles pra galera, que é aquela do pacotão que o Potter come sozinho. Impressionante. É por isso que tem tantas Ruffles. Você nunca sabe pra que Ruffles a vida vai te levar. Só lembrar que sexta-feira agora eu vou escrever no Kazuca lá, justamente o texto que eu já escrevi semana passada sobre moda no inverno. Essa coisa de se parecer mendigo. E, enfim, se vestir bem ou mal no pra inverno, homens, né? Ou mulheres, Pianjas? É pra ninguém, na verdade. Meus textos, eles... É pra ti mesmo. A gente entende. Tá na hora do cabelo no espaguete aqui no Pretinho. Sabe quem é que caiu na brincadeira hoje? Quem, Maurício? Nosso querido comentarista Nando Gross recebeu a ligação do Duda. Só um abraço pro MC Anão, que tá aqui no estúdio, e também pro Miguelito Dagnino, que fez aniversário ontem. Canta aqui, Miguel. Fala, perdida, não vai me pegar. Eu sou MC Anão, não preciso me abaixar. Nossa senhora! Nando Gross no cabelo do espaguete! Só ele! Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete! E a vítima de hoje é o comentarista da RBS, Nando Gross. Sim. Alô, é Nando Gross? É. Tudo bem, Nando? Aqui quem está falando é Ricardo Prates, do Laboratório Alemão Schultz e Hermann. Tudo bom? Tudo bom. Você pode falar um minuto conosco? Eu tô no dentista, irmão. Você tá no dentista? É. Pô, mas você tá esperando, a gente não pode falar um minutinho com você? Tá, vamos lá, um minuto, tô cronometrando, fala aí. Seguinte, a gente tá lançando um novo medicamento e chegaram algumas informações que você é uma personalidade muito conhecida no sul do Brasil. Estamos querendo mandar para você uma caixa do novo medicamento para você experimentar para nós. Muito bom. Pra que é o medicamento? O medicamento, ele segue a mesma linha do Levitra, do Viagra, entre outros remédios que fazem esta função. Certo. O nome do nosso remédio chama Rígidos. Tu acha que eu tô broxando, então, é isso, Ricardo? Não, na verdade não é isso. Eu sei que você é um comentarista muito respeitado, entendeu? A sua opinião vale muito no Rio Grande do Sul. E seria importante para o nosso laboratório que você experimentasse e desse seu aval. Tá bom, você teu cobaia, pode me mandar. Manda pra Rádio Gaúcha, na Avenida Ipiranga, 1075. Só um minutinho. Quando é que você vai para a Copa? Semana que vem. Nós gostaríamos que você levasse este medicamento para a Copa e experimentasse ele por lá. Copa Africana, tá? Vou experimentar lá. Vai ser muito útil. Você já usou algum tipo deste remédio? Não usei. Tô curioso para usar. Porque de repente, se você já tivesse usado, você poderia comparar o nosso remédio com este outro para dar um aval melhor. Então eu vou usar essa semana os outros para poder comparar com o teu depois. Porque o nosso diferencial é que o nosso remédio não é o nosso medicamento, ele não é para velhos. Ele é para pessoas mais novas também, entendeu? Ele não tem muito obrigado. Ele não tem nenhuma contraindicação. Certo. Gostaria muito que você usasse então com as africanas, porque lá a comparação deve ser um pouco mais complicada. Claro. Como é que é o tamanho do seu documento? Ah, é tamanho grande, extra G. Isso é muito importante para o teste. De 0 a 10, quanto você daria para o seu desempenho? Ah, 10, sem dúvida. 10. Você não é nada humilde, Nando? Não, nada humilde. Eu sou um cara, eu tenho que falar a verdade, né? Eu sou jornalista, né? Não posso estar mentindo. Exatamente, até porque esta ligação será ouvida por muitas pessoas, porque você acaba de participar do quadro Cabelo no Espaguete do Pretinho Básico da Atlântida. Pô, é uma honra pra mim, cara. Sempre quis participar do Pretinho Básico, é uma honra. Muito obrigado, adoro vocês. Você vai usar o nosso remédio? Sem dúvida, como é que eu vou perder essa chance? Remédio novo é comigo. E vou emprestar um pro Potter também, porque esse eu sei que tá precisando. Há horas que não funciona mais. Valeu, Nando. Brigadão, viu? Bravo, pô, mas cara, o Nando Gross tá com informações de coisas, cocheira, cara, aí, cara. Exato. Pô, Potter, que chato ficou pra gente. Pergunta pro Porã. Nando, tá convidado pra vir no Pretinho, bro. Não precisa nem horário, é só chegar, bater e entrar aqui, que estamos te esperando aqui. Cara. Nando Gross, comentarista da Rádio Gaúcha, TV Com, participou aqui gentilmente, beleza, do trote cabelo do espaguete. Até aqui, Coca-Cola, comemore do seu jeito, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, e a torcida da sorte traz celular LG GU 230, mais claro chip, por apenas R$32,90 mensais, só na Colombo. Pretinho Básico fica por aqui, volta às 6 da tarde. Boa noite. Vem aí o barracão em toda a rede. Tá trabalhando. Vocês vão ganhar 6 hoje.